aprendi o que é a vida. Tô na procura da melhor uma saída. Vivemos num mundo de falsidade, desilusão, na fraqueza de pessoas, covardes, a traição. Uma peça que o destino traçou pra nos fazer sofrer. Por outro lado, uma lição pra aprender. Que o fim do sofrimento está dentro de você. Levante a cabeça se quiser vencer. Pois na vida nem sempre ganhei, muitas vezes perdi. Já conheci o gosto amargo de cair. Mas aí, como vamos aprender a dar valor? Se não sentimos o gostinho da dor, é sem sentido com paz no coração, começar a guerra hoje. Na boa plantação, se colher a fruta podre no sorriso da criança tão bela. You make me fly beyond the sky. Valemos no mundo, eu tô ligado desse mundo, nada vou levar. Que adianta? Pose de arrogante, de pique de artista e nunca ter sossego. Fazer parte da lista, dominado pelo mal que semeou. Feitiço se virou e do seu lado não ficou ninguém. Quando o serol passou alucinado, jogado perdido na desilusão. No rosto estampado as marcas da depressão. Existe sempre uma saída, sangue bom, existe sempre uma saída. Não vá se entregar nem achar que é muito tarde pra voltar atrás. Dentro de nós existe sempre algo mais do que a semente do mal. A inveja banal do ser humano, igual os sonhos que tracei na virada do ano. Dificuldades fazem parte do jogo também. Uma vitória sem esforço, que valor que tem? Sem neurose, achar a chave pra saída. Um antídoto, uma dose que pudesse resgatar a nossa calma. Fizesse sol brilhar, purificar a nossa alma. Um novo estágio, fazer a nossa parte, crente na melhora. Na janela dos sonhos, ver o mundo lá fora. Viajar pelo mundo, curtindo o som. Ver o fim da tempestade, crer que agora é tempo bom. Transformar a poesia, a rua, na mais bela escultura. Versos sofridos são vividos, foram minha cura. Um pergaminho, escrevi o meu caminho. Sei que não estou sozinho, meu destino a Deus dará. Verso mesquinho, pássaro fora do ninho. Vou que vou devagarinho, tô sem pressa de chegar. Seu tesouro ninguém pode tirar de sua mão, escapar. Siga em frente, que um dia você chega lá. You make me fly.